esquecer, mas vi que não tem jeito. Tá doendo aqui do lado esquerdo. Embebedar não tava nos meus planos, mas desce cachaça, hoje eu tô chegando. Foi o CD do Amado Batista, e hoje eu bebo até escurecer a vista. Que o guerreiro não foge da luta, esse aí mais uma dose bruta. De tudo, não adianta nada. Coloca nesse copo um pouco de cada um. Corote, camelinho, domos e 51. Pra derrubar o homem que só se for na bolada. Eu já tentei de tudo, não adianta nada. Não adianta nada. Esse é pro meu empresário, Jurandir Carvalho. E hoje eu bebo até escurecer a vista. Porque o guerreiro não foge da luta. Esse aí mais uma dose bruta. Coloca nesse copo um pouco de cada um. Corote, camelinho, domos e 51. Pra derrubar o homem aqui só se for na paulada. Eu já tentei de tudo, não adianta nada. Coloca nesse copo um pouco de cada um. Corote, camelinho, domos e 51. Pra derrubar o homem aqui só se for na bolada. Eu já tentei de tudo, não adianta nada. Coloca nesse copo um pouco de cada um. Domos e 51. Pra derrubar o homem aqui só se for na bolada. Eu já tentei.